iniciando mais uma jornada de trabalho. E que o despertar desse novo dia represente o exercício do amor e do otimismo para todos nós. Participem conosco. A partir de agora, show, show, show. Música, informação, a magia da sua rádio Cancela AM. Bom dia, amigos. Som, qualidade ambiental. Identificação, Rádio Cancela, 6.219, emissora AM, frequência de 710 kHz, e foi usada no Salto Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Escritórios, estúdios de redação, Avenida 13.658, 3º andar, edifício Ituiutaba, transmissores e sistema emergente, no alto do Carmo, Jardim Guarama, 2.700 metros, no oeste da cidade, uma emissora de sistema Cancela de comunicação. Comece bem seu dia com Manhã Cesareira. Apresentação João de Terra. Desta segunda-feira, 15 de março de 2021. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos com a gente. Mais um fim de semana que foi. Semana se iniciando agora. Que ontem, né? Estamos juntos, graças a Deus. E pedir a Deus que logo tudo isso passe, né? Essa enfermidade, essa Covid-19, que está aí levando famílias e famílias, aceitando famílias, né? É difícil esse momento, mas se cuidem, cada um. Cada um se cuida. Lave sempre as mãos. Evitem de colocar a mão nos olhos, no corpo. Use sempre álcool gel. Hoje, se Deus quiser, nós vamos vencer essa batalha. Fé em Deus. Abrindo aqui o programa, 5 horas, 4 minutos. Velho Amor, João Carreiro Martins. Um abraço para todos, bom dia. Sejam bem-vindos. Mais uma manhã, segunda-feira. Cleilson, João, bom dia. Abrindo o programa. Abraço a todos. Vamos juntos, até as 10 para as 8. Muito Parabéns, Rádio Cancela. Obrigado, Rádio Cancela. Parabéns.